Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10:30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, sempre à sexta-feira às 10:30 e ao domingo às 10. Este é um programa que é realizado com a participação e colaboração do seu padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital, e também o seu padre Orlando Henriques, pároco em Pampilhosa da Serra. As Palavras de Esperança, que na Rádio Boa Nova representam o arciprestado nordeste da Diocese de Coimbra. À altura de saudar o seu padre Loureiro e também o seu padre Orlando Henriques, hoje conto com os dois aqui na Boa Nova. Bom dia, sejam bem-vindos. Então, muito bom dia a todos. Um dia cheio da graça de Deus e de ânimo e de alegria. Há coisas boas para serem descobertas e vividas e o Senhor hoje vai-nos ajudar a meditar sobre isso mesmo. Muito bem. Hoje destacamos o sexto domingo do tempo comum, o ano C. É disso que também, seu padre Orlando, vamos falar mais à frente. Vamos então aqui tentar ajudar de alguma forma a todos os nossos ouvintes a perceber algumas das informações que constam da liturgia e que nem sempre é do conhecimento de todos. Sim, é verdade. Nós estamos de facto a viver o ano C, este ano na liturgia, o ano litúrgico C. Este ciclo C significa o quê? Que todos os anos as leituras ao domingo, este ciclo A, B e C funciona ao domingo. À semana as leituras seguem um esquema um pouco diferente, mas ao domingo temos o ano A, o ano B e o ano C, significa que as leituras são diferentes, repetem-se não de ano a ano, mas de 3 em 3 anos. De um modo geral, há certos domingos, há certas festas em que as leituras podem até ser sempre as mesmas pelo peso que têm, mas, por exemplo, o domingo de Páscoa, as leituras são sempre aquelas. Nas 4 missas do Natal, em cada uma das missas, todos os anos são aquelas leituras. Mas, por exemplo, estamos a viver o sexto domingo do tempo comum. Ora, as leituras do sexto domingo do tempo comum no ano passado foram diferentes das deste ano, porque estávamos a viver o ano B. No próximo ano também serão diferentes as leituras deste sexto domingo do tempo comum, porque vamos estar a viver o ano A. Terminamos este ano o ano C, para o ano iniciaremos o ano A. Muito bem, portanto, este ano o ano C, já daqui a pouco vamos então conhecer as leituras que marcam este domingo. Seu Padre António Loureiro, vimos também de uma semana importante para as famílias ou para a constituição delas, porque nesta semana também se assinalou o Dia dos Namorados. Aqui pela rádio falávamos até que era a Semana do Amor, e a Igreja também não se alheia a estas datas, e de alguma forma também quer marcar estes dias. Exatamente, então também nós na nossa pastoral familiar queremos assinalar este Dia dos Namorados de um modo especial. Será no domingo. Neste domingo teremos a possibilidade de, com os casais que desejarem, poder ver um filme que fala das relações familiares, que nem sempre são fáceis. Então a pastoral familiar quis justamente isso, convidar os casais que eventualmente até já estejam casados, mas que gostem de namorar. Porque namorar não é só antes do casamento. É preciso continuar a namorar. O segredo acho que até estará por aí, não é? Mantermos-nos sempre namorados. Aqueles que continuam a namorar têm mais possibilidade de terem sucesso no seu casamento. Então queríamos, justamente com os casais que assim desejarem, podemos ver um filme que fala sobre as dificuldades que eventualmente possam acontecer na relação do casal e o melhor modo, um modo concreto para as superar, para que a família possa triunfar e seja a experiência do amor vivido, um amor quente e amoroso e recompensador para a família. Então queremos convidar isso, os casais que neste domingo, às 15 da tarde, queiram participar no Centro Catequético Madre Teresa de Calcutá. Haverá a possibilidade de vermos um filme muito interessante que chama À Prova de Fogo. É um filme em português, em inglês? Em inglês, será em inglês. Em inglês? Mas depois haverá também a possibilidade, depois no final, refletirmos conjuntamente. A organização oferece pipocas, então apareçam, que com certeza será um tempo bem aproveitado e ajudará a reforçar os laços de amor dentro da família. À prova de fogo, é esse o título do, é o título do, do título filme. Do filme, isto porque estas coisas do amor é mesmo de fogo que se trata. Por vezes é preciso muita capacidade de superação para se manter a união entre os casais. Sim, neste sentido, fogo também significa o amor. O amor é ardente como fogo, queima como fogo. E às vezes nas famílias, nos casais, o fogo pode apagar-se. Então é necessário ressuscitar esse fogo, fazer com que o fogo do amor esteja aceso no lar, na família. É isso que pretendíamos fazer, através da história de um casal, ajudar a que todos os casais pensem como estão a viver a sua relação familiar, como é que está o amor vivo, o amor que encantou no dia do casamento e que às vezes com as dificuldades da vida, com os filhos, com os problemas, com outras relações que vão aparecendo, pode entrar em algumas dificuldades. Então o objetivo é justamente reavivar esse fogo inicial que um dia prendeu nos corações dos noivos, dos esposos, e que é necessário ser reavivado. Muito bem, este centro catequético que é ali mesmo junto à Casa da Obra, não é? Exatamente, portanto, junto ao Arte e Chocolate, esse cafezinho, é um espaço que a paróquia de Oliveira do Hospital tem para a pastoral, então aí somos todos convidados. Já agora também dizer-lhe que este fim de semana teremos também o CPM, que é o curso de preparação para o matrimónio, onde queremos, com os noivos, ajudá-los justamente a preparar bem o futuro, sabendo que aqueles que optam pelo casamento religioso, por casar-se na igreja, assumem um compromisso de viver o amor feliz ao longo da vida inteira. E acentuo isso, assumem um compromisso de viver um amor feliz, não um amor assim, mas esse amor feliz terá que ser bem preparado, e é isso que a igreja oferece, 2 dias de preparação para que o sacramento do matrimónio possa resultar bem. Portanto, está tudo em sintonia por estes dias. Exatamente. Não é? Exatamente. Muito bem. Daqui passamos então para a interpretação da liturgia. O seu padre Orlando Henrique já nos explicou então o significado do ano C. Estamos a viver o ano C. Este domingo é o 6º domingo do tempo comum, mas já agora, seu padre, no passado fim de semana, participou no curso de Cristandade, julgo que é assim a designação. Sim, é em Mira. Que balanço é que faz desta sua participação? Bom, o balanço é muito positivo. Este curso foi, neste caso, tratou-se de um curso de senhoras. Os homens e as senhoras fazem assim o curso separadamente. E, neste caso, foram as senhoras que participaram no curso, 15 novas cursistas que participaram, um pouco de toda a diocese, e foi uma descoberta de Jesus Cristo, porque o curso é de facto uma vivência em clima de amizade. Descobre-se Jesus Cristo não só nos temas que são apresentados, mas também nas visitas ao sacrário. Algumas pessoas mais afastadas da igreja descobrem a novidade de Jesus Cristo. E às vezes algumas pessoas que já frequentam a igreja também descobrem, porque às vezes as pessoas até estão na igreja, mas têm assim um cristianismo mais acomodado. Estão na igreja, mas às vezes Jesus Cristo ainda não é assim uma vivência forte, ainda não é alguém de quem às vezes só ouviram falar, ainda não é alguém que experimentaram assim tão de perto. E por isso, nos testemunhos, no encerramento, depois o encerramento foi em Coimbra, no Colégio de São Teutónio, com o cineteatro cheio de antigos cursistas e de familiares. Foram de facto testemunhos muito belos, em que elas disseram isso mesmo, falaram dessa descoberta viva que foi o curso de Cristandade. Muito bem. Estamos já a preparar novos cursos também, o curso dos homens no último fim de semana de maio, salvo erro, a apanhar ali já o final de maio, início de junho, e depois o das senhoras no fim de semana seguinte. Portanto, este movimento tem muito para dar à igreja, deu muito no passado e continua a dar também, não o movimento, mas a graça, porque o movimento é um método. O que interessa é que as pessoas sejam cristãs e vivam a vida da graça, seja através de um curso de cristandade, seja através de outro meio, mas de facto este movimento assume-se assim, com esta confiança no Espírito Santo, esta confiança na graça, sabendo que é Ele que se serve de nós para realizar no mundo as suas maravilhas. Muito bem, partimos então para a interpretação da liturgia deste sexto domingo do Tempo Comum. Que aspectos haverá a destacar? Desafio ambos, quer o Sr. Padre Orlando, quer também o Sr. Padre António Loureiro, portanto, a destacarem o importante, o que sobressai da liturgia deste domingo. Penso que aquilo que sobressai mais é a questão de termos a nossa esperança ancorada em Deus e na eternidade, sabendo que aquilo que se vive nesta terra é pouco, quer dizer, não, é injusto avaliar a vida e avaliar aquilo que Deus nos dá só por aquilo que é esta vida. Temos que olhar a totalidade da vida, que é o tempo presente, esta vida na terra e a eternidade também. E as leituras convidam-nos a isso, a pormos a nossa esperança na vida eterna. Concretamente, na segunda leitura, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, fala-nos disso de uma maneira muito viva. O Senhor ressuscitou e, portanto, isso é a nossa esperança. São Paulo confronta alguns que dizem que diziam, e hoje muitos continuam a dizer também, que não há ressurreição dos mortos. Dá a ideia que na comunidade havia alguns que estavam ali, mas não acreditavam que houvesse nada depois desta vida. E então São Paulo a esses diz-lhes com muita força: se Cristo não tivesse ressuscitado, então a nossa vida, a nossa fé seria vã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então nós seríamos os mais miseráveis de todos os anos. Se é só para a vida presente que temos posta em Cristo a nossa esperança, somos os mais miseráveis de todos os homens. Verdade é que ainda hoje, não é, haverá muita gente a pensar-se da mesma forma. Eu tenho um episódio que, pronto, poderia ser engraçado, não é engraçado porque, de facto, o que está em causa não o é, mas tenho um episódio, vá, interessante, digamos assim, em que uma vez no final de um funeral encontrei, de facto, uma pessoa que até pertencia à irmandade local, cá à saída do cemitério, a dizer: pois isto, aqui acaba tudo, não há mais dizer nada. Costuma-se dizer até que isso acaba tudo, não é? Sim, exatamente. Mas eu confrontei a senhora, pronto, as pessoas são livres de acreditar ou não acreditar. Mas, neste caso, fazia parte de uma irmandade. Eu perguntei, então, mas se a senhora não acredita, porquê é que faz parte da irmandade? E a senhora respondeu: bom, isto é só uma devoção que a gente tem. Quer dizer, é a tal situação das pessoas que parece que estão nisto só a pensar na vida presente. E depois desiludem-se porque a vida presente não é para doce, a vida presente tem coisas difíceis e aparecem as desgraças, aparecem as doenças, aparecem os acidentes, aparece tanta coisa, e depois aí estas pessoas que têm a esperança só nesta vida presente depois acusam Deus como se ele fosse culpado, e se Deus existe, porque é que há isto e aquilo, e porque é que isto me acontece a mim? Bom, é muito fácil isto podermos acontecer, é claro, mas é para dizer que é injusto, de facto, avaliarmos esta vida, só por aquilo que é este tempo da vida presente. Nós não temos a vida, a esperança posta em Deus só para esta vida presente. Sofrer mais ou menos, eu recordo-me dos pastorinhos de Fátima. Nós temos, em breve, esperamos ter a canonização da irmã Lúcia, assim esperamos. A irmã Lúcia viveu até aos 95 anos. Os seus primos, igualmente videntes, igualmente amigos de Deus e de Nossa Senhora, morreram na infância. Será que Deus não gostava deles por os ter levado tão cedo? Não, pelo contrário. Deus tem-nos já junto de si até há mais tempo. E, portanto, nós, de facto, não é só para esta vida presente que temos a nossa esperança posta em Cristo. É a totalidade e é a partir da eternidade que a nossa esperança nasce. Seu Padre Loureiro, é exatamente isso que a liturgia deste domingo quer transmitir? Eu penso que sim. Penso que esta é uma ideia muito fundamental na nossa experiência cristã. Habitualmente, e no contacto com as pessoas e na experiência de cada um, nós parece que temos posta a nossa esperança em Cristo para o bem deste mundo. Para que Deus me proteja, para que Deus me cure, para que Deus me salve, para que Deus me ajude, para que Deus faça a minha vontade. Enquanto que o sentido da fé é justamente o contrário. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então nós, quando fazemos as coisas, quando pedimos a Deus, se não somos satisfeitos, ficamos revoltados, perdemos a fé. Porquê? Porque pusemos a Deus ao serviço deste mundo e da vida neste mundo. E, efetivamente, Jesus aparece com uma outra dimensão. O fundamental da vivência cristã é conquistar a vida eterna. A vida temporal é uma etapa que nos conduz à vida eterna, mas não é o essencial. Ora, o Padre Orlando falava, por exemplo, dos pastorinhos de Fátima, a quem Nossa Senhora apareceu. 3 pastorinhos, 2 dos quais morreram em crianças. Até não tinham fé. Claro que tinham muita fé, mas Deus entendeu que lhes tocava viver pouco tempo e oferecer-lhes a vida eterna. Mas, desculpe interromper, mas é sempre duro para uns pais assistirem à perda de um filho, claro, ainda em criança, seja por que motivo for, e acontece em algumas famílias. No caso da minha, tivemos essa experiência em que os pais ainda hoje estão muito revoltados, o porquê de o seu filho ter morrido naquele final de tarde, num acidente, foi atropelado. É muito difícil como é que depois se volta a convencer as pessoas de que, de facto, foi Deus que assim quis e que... Eu não diria que é Deus que assim quis. Eu diria que nós, nesta vida, somos chamados a pedir a Deus, a suplicar a Deus e a louvar a Deus e a agradecer a Deus. Às vezes acontece como nós desejamos e agradecemos ao Senhor. Outras vezes acontece como não desejamos e somos chamados a, de igual modo, louvar o Senhor. Porque o Senhor é Deus e nós devemos estar à procura da sua vontade, dispostos a Ele, procurando louvá-lo em todas as circunstâncias. Portanto, ter exatamente o comportamento contrário, ou seja, chegarmos até cada vez mais a Deus e acreditar cada vez mais. Exatamente, e pode acontecer um infortúnio, pode acontecer um acidente, pode acontecer isso contou, uma infelicidade, uma coisa que é injusta. A pessoa de fé, mesmo aí, descobre Deus, que dá a mão e que oferece uma nova oportunidade. Esta semana celebramos Nossa Senhora de Lourdes, o Dia Mundial dos Doentes, e à Bernardeta, que a Nossa Senhora apareceu em Lourdes, disse-lhe: não te prometo fazer feliz nesta vida, mas sim na outra. Este é o sentido da fé cristã. Jesus morreu na cruz porque sabia que a morte não era o fim. A ressurreição é que dá sentido às dores deste mundo. Se eu retiro a dimensão da ressurreição, efetivamente fico reduzido ao sentido, ao amor a este mundo, e então acabo por me perder. Somos à primeira leitura deste domingo, experimentamos que o Senhor diz exatamente isto. Diz o profeta Jeremias, já no Antigo Testamento: maldito quem confia no homem e põe na carne toda a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. E depois diz pelo contrário: bendito quem confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. Então, se eu confio no Senhor e me vem um infortúnio, eu louvarei a Deus também no meu infortúnio. E aí encontrarei paz, serenidade e força para descobrir que Deus é Deus e que eu não sou Deus. Aquele que quer tudo segundo o seu desejo acaba por perder as coisas, porque não acontecem como deseja, e acaba também por perder este sentido do amor de Deus presente no seu coração, e amor de Deus que dá a vida eterna, que é um mistério que às vezes nos envolve. A vida, e por isso dizia esta leitura, se acreditamos apenas em Cristo, para este mundo somos mais desgraçados de todos os homens, porque não encontramos aquilo que desejamos. Se pomos a nossa esperança no Senhor e na vida eterna, temos força de martírio, que é aquilo que moveu os cristãos. Sabiam que arriscavam a vida, mas porque acreditavam na ressurreição e na vida eterna, não temiam e mantinham-se fiéis até ao fim. E hoje nós precisamos também de redescobrir esta fé autêntica, que é a fé dos discípulos. Saber que Deus é o Deus da vida eterna e que a minha esperança é de salvação eterna. Não é simplesmente a melhoria das minhas condições deste mundo. Isso é um Deus para este tempo, que não é o Deus cristão. O Deus cristão é o Deus da vida, que começa neste mundo, mas que se abre ao dom da eternidade. Feliz daquele que é capaz de ter fé na vida eterna, porque esse tem o coração em paz, mesmo nos infortúnios. E o próprio Jesus é o primeiro a estar em comunhão connosco, precisamente nos momentos de sofrimento, perante qualquer desgraça que acontece. Muitas pessoas perguntam, afinal, onde estava Deus? Deus estava lá, Deus, Ele que sofreu por nós na cruz, continua hoje a sofrer, sobretudo naqueles que sofrem injustamente. E Ele assume esta realidade da nossa vida, que é o sofrimento, que é sempre dura, que é sempre para nós difícil de enfrentar, mas que ganha um sentido diferente. Costuma-se dizer que Jesus não nos veio tirar o sofrimento, também não veio explicar o sofrimento, não encontramos explicação para ele, achamos sempre absurdo. No entanto, veio dar-lhe um novo sentido, e com ele nós de facto sabemos que não estamos a sofrer sozinhos, mas que o Senhor está lá connosco também. É no fundo dar um novo sentido, dar um novo sentido ao sofrimento, encontrar esperança mesmo aí, mesmo nos momentos menos felizes. Portanto, o sentimento de que nunca estamos sós. Exatamente, isso mesmo. Já agora recordava-me aquela história das pegadas na areia, que tem muito a ver com isto. Quer dizer, no fundo a fé dá-me um novo olhar sobre a realidade. Era a história de Jesus, que tinha um discípulo e caminhava com ele, ia na praia caminhando com ele. Depois vieram-lhe momentos difíceis e ele olhava para trás e apenas via umas pegadas na areia. E então revoltou-se contra o Senhor: Senhor, onde é que tu estavas nos meus momentos difíceis? E o Senhor disse: olha, vê só umas pegadas na areia, porque nesses momentos difíceis era eu que te levava ao colo. E tu nem teste conta. Portanto, este é que é a verdadeira visão da fé. É descobrir que o Senhor, ainda que às vezes pareça escondido, está presente e me leva, me dá a mão e às vezes me leva ao colo e ajuda-me a superar esses momentos, mantendo-me a paz, a harmonia, a esperança, a serenidade interior, a confiança, a atitude de poder louvar a Deus, seja o que for, seja em que situação for. E esse é o espírito das bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que, no meio das dificuldades da vida, é capaz de descobrir que Deus está presente. Bem-aventurado quer dizer feliz. É o Evangelho também deste domingo. E o convite é justamente este, a descobrir que, se eu puser os olhos no Senhor da vida eterna, serei bem-aventurado neste mundo, apesar de passar por momentos difíceis e às vezes, e muitas vezes, experimentar o sofrimento. Portanto, acaba por ser esta a mensagem transversal às leituras e ao próprio Evangelho deste sexto domingo do tempo comum. Sim, no Evangelho Jesus proclama bem-aventurados, ou seja, felizes. Bem-aventurado é feliz, precisamente aqueles que o mundo considera desgraçados, arruinados. Bem-aventurados vós os pobres, bem-aventurados vós que agora chorais porque haveis de rir, etc. Enquanto que diz nesta versão de São Lucas, às bem-aventuranças acrescenta a parte de ai de vós, e no ai de vós põe aqueles que o mundo considera felizes, afortunados, ai de vós os ricos, ai de vós que agora redes, etc. Quer dizer, no fundo, enquanto que nós, pronto, com a visão que temos, nós não conseguimos ver tudo, não é? Nem abarcar a totalidade da vida, e às vezes parece-nos que é injusto, parece que aqueles que fazem o bem sofrem, e aqueles que fazem o mal parece que não sofrem nada, e portanto, e aqueles que fazem o mal e que triunfam, esses é que são apontados como os grandes modelos perante este mundo. No entanto, Jesus põe as coisas ao contrário: bem-aventurados os pobres, ai de vós, os ricos, ai de vós, aqueles que enriquecestes passando por cima de tudo e de todos, ai de vós. Portanto, é exatamente, as bem-aventuranças apresentam-nos este mundo ao contrário, que parece contraditório, mas que na verdade nos abre o olhar para um horizonte muito mais largo do que apenas aquilo que nós conseguimos ver no imediato. Muito bem, estamos quase a terminar estas palavras de esperança. O tempo passa muito rápido quando falamos de esperança e destas visões positivas e da presença de Cristo nas nossas vidas. Para terminarmos, normalmente há sugestão musical. Há ainda alguma ideia que tenha ficado por partilhar, Sr. Padre António? Antes da sugestão musical, apenas dizer que, na medida em que formos capazes de abrir o coração a Deus, encontraremos força, serenidade, encontraremos paz. Vemos muitas vezes que a igreja fica vazia aos domingos, temos muitas outras coisas para fazer, mas não somos capazes de dar o tempo a Deus que o nosso coração necessita e que a nossa alma necessita. dar tempo a Deus é ganhar tempo, não é perder tempo. Julgo que será então até a mensagem principal, essa agora partilhada, dar tempo a Deus. Seu Padre Orlando, fica à sua conta, então, a sugestão musical para este programa. Sim, vamos ouvir o Padre Borga com o tema Um Novo Olhar, que nos convida de facto a ver a vida e tudo isto com um novo olhar. E aliás, no refrão ele pede mesmo ao Senhor: faz de mim um testemunho da feliz ressurreição. Portanto, ao encontro desta esperança, desta bem-aventurança e desta fé na ressurreição, vamos escutar este tema. Ficamos então com este tema. Muito obrigada a ambos por estarem comigo em mais este programa. Continuação de um bom dia. Dá-me, Senhor, para ir sem medo pelo amor. Faz de mim um testemunho da feliz ressurreição. Sei que o caminho é arriscado, mas sei também que não vou só. Pelo caminho do mundo novo, mais feliz e mais irmão. Dá-me, Senhor, para ir sem medo pelo amor. Se o mundo tarda em dar a mão e Deus é Pai, és meu irmão. A lei é uma, é só amar. Eu desejo um novo olhar. Dá-me, Senhor, para ir sem medo pelo amor. Faz de mim um testemunho da feliz ressurreição. Sei que o caminho é arriscado, mas sei também que não vou só. Pelo caminho do mundo novo, mais feliz e mais irmão. Dá-me, Senhor, para ir sem medo pelo amor. Se a vida vai sem rumo certo, uma voz vem do deserto. O Senhor está a chegar, purifica o teu olhar. Dá-me, Senhor, para ir sem medo pelo amor. Faz de mim um testemunho da feliz ressurreição. Sei que o caminho é arriscado, mas sei também que não vou só. Pelo caminho do mundo novo, mais feliz e mais irmão. Dá-me, Senhor, para ir sem medo pelo amor. Se quero a paz em toda a terra e acabo o som de toda a guerra. Se só o amor vence a solidão, hoje faço esta oração. Um novo olhar dá-me, Senhor, para ir sem medo pelo amor. Dá-me, Senhor, para ir sem medo pelo amor. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10h30 e ao domingo às 10h. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.